uma chance da gente se encontrar. Oh, ah, há uma ponte pra nós dois em algum lugar. Ah, quando um homem e mulher se tocam no olhar, não há força que os separe. Há uma porta que um de nós vai ter que abrir. Oh, ah, são levar, é fácil viver mais. Há uma estação onde o trem tem que parar. Toda a ponta mão te esperando pra voltar, pra poder seguir sem limites pra sonhar.